Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Oh, Não há nada minha portuguesa. Portuguesa. sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Thank you. perfeito que eu conheci. Dei-te o meu melhor e nunca te menti. Mostrei ter mais respeito do que tu por mim. Agora descobri que é melhor viver sem ti, porque a mentira destruiu o nosso amor. Era mentira o que dizia o teu olhar. Era mentira, mas eu não queria acreditar e deixei-me enganar por esse teu olhar que me mentia. Era mentira tudo o que eu li no teu olhar. Era mentira, só eu não via por te amar, mas tinha de acabar por causa desse olhar que me mentia. Sei que a minha dor vai terminar aqui, já não há no meu peito um lugar para ti. Esquece o meu amor, porque eu já te esqueci e nunca mais te aceito. Acredita em mim. Agora descobri que é melhor viver sem ti. Portuguesa, o sucesso passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Eu vou. ao meu país. Vou ver quem lá deixei e espera por mim para ser feliz. Vou de férias, eu vou, e sei que não vou poder ficar. Mas não há nunca vem, amor, sabes bem que eu quero voltar. Vou de férias, eu vou, de férias, eu vou, à tela que me chama. Cuidado, não chupes tudo.